estourada, hein? Atualizando o repertório, Atitude 10. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado, era você na outra mesa acompanhada. E esse coração cachorro apaixonado quando ele te vê faz. Cachorro late coração, late coração, cachorro late coração, late coração, cachorro solta esse uivão. Um abraço a todos os nossos fãs de todo o Brasil.